Fecheiro 21. Eis um polegar tão grande que quase não o conseguia rodear com os braços. E eis um dedo maior do que a maior parte das estátuas de tamanho real. Eis um braço atravessado sobre o molho, como uma serpente mágica. E eis uma tocha do tamanho de um farol, que devia ter sido empunhada por uma das mãos da estátua. No interior de alguns fragmentos, era possível ver as barras de ferro e as cavilhas escondidas que tinham sustentado a estátua pelo interior. As extremidades inferiores tinham, aparentemente, sido enchidas com pedras que agiam como lastro. Em alguns locais, o bronze era tão espesso quanto o meu antebraço, mas noutros era fino como uma moeda. Ocorreu-me uma ideia. Estando tanto do colosso intacto, por que não o reconstruíram depois da queda? Não o poderiam ter voltado a montar? Essa ideia foi debatida, disse Posidónio. Havia quem quisesse reconstruir o colosso. Outros propuseram que a estátua partida fosse derretida e o bronze reutilizado ou vendido, pois o terremoto causara danos consideráveis por toda a Rhodes e eram necessários dinheiro e materiais para a reconstrução. Para resolver a questão, foi enviada uma delegação a Delfos. E o que decretou o oráculo de Apolo? Perguntei, que o colosso jamais deveria ser reconstruído, mas que as peças deviam ser deixadas onde estavam e nunca serem perturbadas. Como acontece tantas vezes com oráculos, a resposta representava um meio-termo e não satisfazia nenhum dos lados. No entanto, a sabedoria de Apolo é agora visível, pois aqui jaz o colosso. 200 anos depois de ter sido construído, tão famoso agora como quando se encontrava intacto. É o orgulho de Rhodes, apesar do seu estado de ruína. Contornando um pedaço de um joelho, deparei-me de súbito com os genitais da estátua, um escroto e um falo, encimados por caracóis de pelo estilizados. No seu contexto original, tais partes seriam, de certo, razoavelmente proporcionais, mas vistas sozinhas eram deveras desconcertantes. Antípatro deu uma sonora gargalhada quando as viu, mas também tocou no falo para lhe dar sorte. Ao que parece, muitos tinham feito o mesmo, já que naquele local o bronze estava mais brilhante do que noutros pontos. Mais adiante deparámo-nos com um rosto enorme, que vira a partir do navio ao chegarmos, com o olho que me fitava, radiando do cabelo esculpido no cimo da cabeça, encontrava-se uma coroa de raios de sol. Alguns estavam dobrados e outros completamente partidos, mas alguns apresentavam-se intactos, projetados como pontas de setas gigantes, afiadas e pontiagudas. O gigantesco pedestal de pedra, ao qual os pés ainda estavam presos, era ele próprio tão alto como qualquer edifício de apartamentos de Roma. Na sua base, numa enorme placa de bronze, em letras tão grandes que seria possível lê-las a partir de um navio que entrasse no porto, tinha sido gravado um poema. Antípatro viu-me a mover os lábios, lendo silenciosamente as palavras. A minha capacidade para ler grego era algo reduzida em relação à minha capacidade para o falar, e recitou os versos numa voz ribombante, com tanta convicção como se tivesse sido ele a compor o poema. Ó Hélios, esta imagem em teu nome levantamos, os despojos da guerra na tua coroa transformamos, o fedor da guerra é dissipado pela tua luz. A tua bênção ao fim do confronto nos conduz. O povo de Rhodes ergue-se livre e orgulhoso. Na terra e no mar é todo poderoso. Eu e Posidónio aplaudimos a declamação e Antípatro fez uma vénia. Agora que viste o que resta do colosso, com os teus próprios olhos, disse Posidónio, Consegues imaginar qual deveria ter sido o seu aspecto quando estava de pé? Pôs as mãos nas ancas e ergueu o olhar, tentando imaginar a estátua como fora no passado. Pareceria que Hélios estava nu, com exceção de um pequeno manto sobre um dos ombros. Podemos ver as pregas da sua veste por entre ruínas de bronze, mas não deviam cobrir muito. Tinha um pé um pouco para a frente e o outro para trás, com o joelho dobrado. Um braço estava baixo e segurava uma tocha. O outro estava erguido, com a mão aberta, saudando a chegada dos navios. Dirias que é belo? Bem, sim, suponho que sim. Mas o nariz é algo comprido. Talvez o rosto fosse ligeiramente alongado para compensar o escorço quando visto de baixo, e as feições são um pouco exageradas para conceder ao rosto mais caráter quando visto a grande distância. Muito bem, Gordiano, disse Antípatro. Não me lembro de te ter ensinado os princípios da perspectiva. Encolhi os ombros. É uma questão de lógica. Ou talvez o modelo de Caras tivesse simplesmente um nariz comprido e maçãs do rosto pronunciadas. Posidónio sorriu. O Antípatro disse-me que eras um jovem inusitadamente observador. E assim é. Olhaste com atenção para o rosto e para o resto do corpo? Suponho que sim. Muito bem. Tenta manter a imagem do rosto gravada na tua mente quando regressarmos à minha casa. O seu pedido parecia-me desnecessário, tendo visto o Colosso de perto, quem o poderia esquecer? No entanto, para fazer a vontade ao meu anfitrião, fitei demorada e atentamente o rosto do Colosso caído. Nessa noite, ao jantar, Gata Mandix juntou-se a nós. Os modos do druida eram tão chocantes quanto a sua aparência. Em vez de se reclinar, insistiu em sentar-se direito para comer, empoleirando-se na beira do sofá de refeição, como se este fosse uma cadeira. Explicou-nos que não achava natural para um homem engolir deitado de lado. Também tinha uma certa tendência para falar mais alto do que o necessário e para o fazer enquanto mastigava a comida. Um jovem de Rhodes, chamado Cleobulo, que tinha escoltado os gauleses na sua viagem até Lindo, também se juntou a nós. Cleobulo era um homem baixo, de nariz arrebitado, com cabelo castanho de rato. E os seus modos eram muito afetados e cuidados, num forte contraste com os do druida. Posidónio apresentou Cleobulo como um dos seus melhores pupilos, cujo interesse especial era a história da sua ilha nativa, sobre a qual poucos homens podiam dizer saber mais. O primeiro prato, um creme de ovos e figos, estava a ser servido quando se juntou a nós um último convidado, um jovem gaulês que viajava com Gata Mandix. Este não pediu qualquer desculpa para ter chegado tarde, e antes de se sentar no sofá de refeição ao lado do druida, bocejou e espreguiçou-se como se tivesse acabado de acordar de uma sesta. Exótico, Gordiano, este é o Vindovix dos Segurovis. Posidónio fitou intensamente Antípatro e eu, como se quisesse estudar a nossa reação. Vindovix era, sem dúvida, um jovem espantoso. O seu tamanho constituía um dos aspectos mais impressionantes. Tratava-se praticamente de um gigante. Igualmente notável era o cabelo comprido, da cor do ouro branco e bastante áspero. Mais tarde fiquei a saber que o lavava com uma solução de lima, que não só clareava a cor, como também lhe conferia a textura da crina de um cavalo, uma característica muito apreciada entre os gauleses. Como Gata Mandix, usava bigode, embora o dele não fosse tão extravagante, descendo um pouco abaixo do queixo. Tinha as maçãs do rosto proeminentes, um nariz comprido e uma testa larga. Os seus olhos eram do tom mais claro de azul possível, como a luz do sol no cimo de uma onda. Os braços musculosos eram deixados expostos pela veste peculiar que usava. Uma espécie de túnica de pele fechada à frente com cordéis. Era tão curta que, quando bocejou e se espreguiçou, a barriga ficou exposta. A parte inferior do corpo estava coberta por uma peça de vestuário chamada braque, uma espécie de calças de um cabedal flexível que o cobria como uma segunda pele em redor das ancas e envolvia cada uma das pernas em separado, chegando aos tornozelos, com uma espécie de bolsa no local onde convergiam todas as costuras. Como conseguia um homem usar algo tão apertado em redor das partes privadas, não o conseguia eu imaginar. Como Gata Mandix, usava sandálias de aspecto estranho, decoradas com borlas e contas. Os dedos, salpicados de pelos dourados, eram inusitadamente grandes. A conversa girou em torno de viagens, das viagens de Posidónio pela Gália e das viagens dos gauleses pela Grécia, com observações sobre as diferenças entre as duas culturas. Antípatro tinha, ocasionalmente, algo para dizer, mas eu mantive-me quase sempre em silêncio, tal como Vindóvix. Cleobulo também não disse grande coisa. O jovem sábio parecia estar de mau humor e não gostar muito dos gauleses. Durante toda a refeição senti que o nosso anfitrião nos observava com uma intensidade especial e inexplicável. Reparei que os seus olhos saltavam repetidamente de Antípatro e de mim para Vindóvix e de novo para nós, como se esperasse que reagíssemos de alguma forma à presença do jovem gaulês. Por fim, enquanto comíamos um prato de lulas com um molho de anis, Posidónio desistiu de se tentar conter. Exótico, gordiano. Quando olham para o Vindóvix, o que veem? Antípatro inclinou a cabeça. Trata-se de um jovem muito belo. Posidónio assentiu. Os seus companheiros gauleses diluíam certamente. Mas não concordas que as suas feições são um pouco pronunciadas, digamos assim, para os padrões gregos? Antípatro encolheu os ombros. Os ideais de beleza variam de local para local. O jovem está sem dúvida em forma e é muito grande. Em forma? Tem o físico de um deus, declarou Posidónio. Quanto ao seu tamanho, concedo que é maior do que qualquer grego que conheço, mas é, na verdade, um pouco baixo para um gaulês. O que disse Aristóteles? A beleza reside num corpo grande. Os homens pequenos podem ser graciosos e bem proporcionados, mas não são belos. Más notícias para nós, gregos. Hã? Cleobulo? Posidónio riu, mas o pupilo não o acompanhou. Sim, o Vindóvix é um espécimo robusto, sejam quais forem os padrões. Mas o que mais vês quando o observas, exótico? Nada? Então e tu, gordiano? Enruguei a testa. Agora que falas nisso, parece-me algo familiar. Parece, a sério? E onde o viste antes? Não sei dizer. É certo que nunca fui à Gália. E suponho que nunca estiveste em Roma, pois não Vindóvix. O gaulês sorriu, mostrando os dentes brancos e perfeitos. Tinha os olhos meio fechados, como se ainda estivesse a acordar. A sua pronúncia era forte e a gramática um pouco pomposa. Mas o mesmo acontecia com a minha ao falar grego, ainda que eu gostasse de pensar que estava a melhorar. Não, gordiano, nunca em Roma estive. Com um indicador e um polegar, alisou lentamente as pontas de bigode. Se eu for, deixas-me dormir contigo? Ri-me. Ficar comigo, creio que era isso que querias dizer. Claro que sim. Posidónio pigarreou. Agora pensa, Gordiano, disse ele. Olha para o rosto do Vindóvix e diz-me se ele te faz lembrar algo. Talvez alguma coisa que tenhas visto recentemente aqui em Rhodes. Bem, fitei abertamente Vindóvix e senti-me um pouco nervoso, devido à forma como ele me fitou em resposta, sorrindo, com os olhos meio fechados. Ele parece-se um pouco com... Mas é difícil ter a certeza por causa do bigode. Posidónio ergueu uma sobrancelha. É como te digo, Vindóvix, vais ter de rapar essa coisa, se quiseres que alguém veja a semelhança. O jovem gaulês suspirou. Vindóvix sem bigode. Imaginar é difícil. Tantas raparigas na Gália chorariam se ouvissem tal coisa. Mas está bem. Talvez o rape amanhã. Ajudas-me, Cleobulo? Olhou de esguelha para o pequeno habitante de Rhodes. Cleobulo fez uma careta. Não sou nenhum barbeiro, respondeu este. Temos escravos que fazem esse tipo de coisas. Vindóvix riu baixinho. Parecia gostar de provocar Cleobulo. Ou talvez tapar com uma mão a boca, assim, seja suficiente. Inclinar-me para o lado e virar o rosto ligeiramente. Vindóvix fitou-me com um pálido olho azul. De súbito eu estava a ver o rosto do colosso, tal como o vislumbrara pela primeira vez quando entramos no porto, com o seu olho solitário a fitar-me. Impressionante! Suspirei. Antípatro inclinou-se para a frente, a testa franzida. Ele tem o rosto do colosso. Como pode isso ser? Cleobulo fez uma careta e abanou a cabeça. Ridículo, murmurou o jovem de Rhodes. Não são nada parecidos. No entanto, o nosso anfitrião estava agradado. Bateu as mãos e riu. Posidónio, explica-nos, por favor, pediu Antípatro. Muito bem, agora que a nossa pequena experiência foi concluída, partilharei convosco a história. Quando eu estava com o Gataman Dix na Gália, este perguntava muitas vezes por outros locais que eu vira nas minhas viagens e sobre a minha terra natal, Rhodes. Fui o primeiro grego a visitar a sua tribo, sabem? E nenhum deles tinha alguma vez viajado para além da Gália. Imaginem a minha surpresa quando, tendo eu começado a descrever o monumento pelo qual Rhodes é mais famosa, fiquei a saber que ele já conhecia o Colosso. Até sabia que se chamava Colosso e que representava o Deus do Sol. Estava enganado em relação a algumas coisas. Não sabia que o Colosso tinha caído, por exemplo. E tinha uma ideia exagerada da sua verdadeira altura, pensando que se encontrava com um pé de cada lado. Estátua alguma podia ser tão grande. No entanto, tal alteração dos pormenores ocorre invariavelmente, sempre que uma história viaja por grandes distâncias. O que mais me impressionou foi o simples facto de ele saber da existência do Colosso. Como tinha ele ouvido falar do Colosso? Perguntou Antípatro. Talvez o Gataman Dix ele mesmo possa explicá-lo. O druida assentiu. Como contei ao Posidónio, a existência do grande Colosso é conhecida entre os Segurovis há muitas gerações, porque foi um antepassado do Vindóvix que pousou para a estátua. Fiquei de queixo caído. Fitei Vindóvix, que riu e bateu no joelho, envolto em cabedal. Sim, era o meu quinto avô. Também se chamava Vindóvix. Mas como é isso possível? Perguntei eu. Não é, disse Cleobulo, cerrando os dentes. Na altura em que o colosso foi feito, nenhum gaulês pusera os pés em Rhodes. Na verdade, corrigiu Posidónio, é possível. A verdade é que os gauleses se tornaram conhecidos dos gregos quando um chefe tribal gaulês, chamado Simbaules, realizou uma incursão contra os macedónios há pouco mais de 200 anos, precisamente na altura em que Cares começou a trabalhar no colosso. Pensei que os gauleses tinham invadido a Grécia pela primeira vez uns 20 anos depois disso, quando varreram tudo até Delfos, retorquiu Antípatro. Essa foi a segunda incursão gaulesa, explicou Posidónio. Já todos ouviram falar dela, porque os gauleses causaram muito terror e destruição. No entanto, houve uma invasão anterior, ou uma tentativa de invasão, devo antes dizê-lo, porque Cimbalos foi repelido de forma determinada pelos macedónios e nunca chegou ao mar Egeu. E este Cimbalos era da mesma tribo que o Gatamandix e o Vindovix? Perguntou Antípatro. Por acaso não era, respondeu Gatamandix. No entanto, parece que entre os seus guerreiros se encontrava pelo menos um Segurovi, chamado Vindovix. E quando Cimbalos foi derrotado, este Vindovix foi capturado e feito escravo. Mas o escravo não morreu, disse Vindovix. Ainda era jovem e forte quando a Gali regressou. Suficientemente jovem para casar e ter um neto. O meu tetravô. Aquele Vindovix tinha muitas histórias para contar sobre o tempo em que viveu entre os gregos. Histórias que foram passadas de geração em geração, até o meu pai mas ter contado a mim. A mais impressionante dessas histórias era a do tempo que passou numa grande ilha, a que chamava Rodos, onde um construtor de estátuas o usou como modelo para a maior estátua alguma vez construída, a que os gregos chamavam o Colosso. Foi durante muitos dias de pé, obrigado a ficar, nu, com uma coroa de raios de sol na cabeça e uma tocha na mão, enquanto o escultor criava uma versão mais pequena da estátua, que depois usou para fazer a grande. Nunca o meu antepassado esqueceu o dia em que o Colosso foi dedicado e ele viu a sua própria imagem erguer-se à vista do povo de Rodos. Nessa altura compreendeu que ser escravo o seu destino não era. Por isso lançou-se à água, nadou até ao continente e esforçou-se por regressar a casa na Gália. O mais provável, avançou Posidónio baixinho, é que o escultor Cares tenha percebido que o pobre homem não podia continuar em Rodes. O que pensariam as pessoas se compreendessem que um escravo bárbaro tinha servido de modelo a Hélios, em vez de um famoso atleta nascido livre, com bom sangue de Rodes? Desconfio que Cares concedeu a liberdade e alguma prata ao escravo. O meteu num barco e lhe disse para nunca mais voltar. No entanto, ainda que essa história fantástica pudesse ser verdadeira, contrapôs Antípatro, não temos forma de saber qual o aspecto do antepassado do Vindovix, a menos que se parecesse com o seu descendente, que se encontra à nossa frente, disse Posidónio. Certos traços e combinações de traços são recorrentes em determinadas linhagens, geração após geração. Tal pai, tal filho. Poderá ser uma coincidência o facto de o Vindovix alegar que o seu antepassado serviu de modelo ao Colosso e que tanto tu quanto Gordiano tenham visto a semelhança entre o Vindovix e a estátua? Só depois de os teres induzido a isso, justificou Cleóbulo. Se se tratou de uma experiência, mestre, a tua metodologia é profundamente falível. É certo que o resultado da minha experiência foi meramente sugestivo, não conclusivo. Posidónio uniu as pontas dos dedos. Talvez possamos ficar a saber mais quando a nossa preciosa carga chegar amanhã. Sim, que tesouro é esse que o Gatamandix e o Vindovix foram procurar em Lindo? Perguntou Antípatro. Agora que ambos viram o Colosso e o Vindovix e julgaram por vós a semelhança, suponho que vo-lo posso dizer, respondeu Posidónio. O Gatamandix veio comigo a Rhodes, a fim de aprender. Mas o propósito do Vindovix é mais peculiar. Pretendia ver com os próprios olhos os restos do colosso. A história do seu antepassado na criação da estátua foi transmitida durante 200 anos pela sua família, e quando o destino conduziu até à sua vida, um visitante de Rhodes pareceu-lhe que estaria destinado a vir até cá. E depois o meu brilhante pupilo, Cleobulo, cujos estudos incluem a história do Colosso, ouviu dizer que, em Lindo, se encontrava uma estátua de tamanho humano, feita em gesso, que se parece muito com o Colosso. Seria um modelo à escala, criado pelo próprio Kars. Nunca antes tinha sido encontrado um tal modelo. Dizia-se que o objeto se encontrava no barracão de um agricultor, juntamente com algumas ferramentas de Kars.